9 de Salvador. Bom dia. 1-2-2-8 da Gol, passando 372 de abaixado trabalho. 1-2-2-8, boa noite. Ajuste no 0 no 5. Mantenha aproximação. Aguarde pista no 0 livre. 1015, aguardando pista livre. 1-2-2-8 da Gol. Oceaner 62, correção. Oceaner 6258, no solo 1-5, libera a direita. Chame controle solo em 1-2-1, decima 1. Uma boa noite. Boa noite, senhor. Uno 228, pista livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 06 nós. Pouso autorizado, norma 0, 1228. Passou 366, estabilizado, quase 062. Fecha minha torre em 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, final de 9 milhas. Azul 4062, boa noite, ajuste no 0 no 5, mantenha a aproximação, aguarde pista no 0 livre. Ajuste no 0 no 5, mantenha a aproximação, azul 4062. Gol 1228 no solo 17, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1, boa noite. Chamando solo em 211, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Azul 4062, pista livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10, azul 4062. 4062 no solo 21, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 1, uma boa noite. 3721, boa noite. 9044 sem identificação, desse até nível de voo 050, após desvios, voo direto, Serra Vitor 366. 304, rádio na Pro de Serra Vitor 366, lista 2500 pés, NH1004, autorizado final do RNAV, Vida 1910, reporte passando o Serra Vitor 366. Tá chovendo no campo? Água. Obrigado. Descendo desautorizado, voo 9044. Estado um desvio à direita, proa 050. Desvio de aposta quando possível proar o Serra Vitor 366, a torre informa que não há chuva no momento. Obrigado. Santa Visão, a sexta-feira, boa noite, a sua identificação, desse nível de voo 050, após desvios, vou na proa do Serra Vitor 366. Tower, muito boa noite, Portugal 024, are you ready for departure? Portugal 024, are you able for takeoff immediately? Confirm, Portugal 024. Confirm? Confirm, Portugal 024. Portugal 024, clear to an up and takeoff runway 10, wind 130 degrees at 07 knots. Confirm, Portugal 024. Decolando a PC e colocando o Airbus direcional here to form. Bono 592, acende a identificação desse nível de voo 060 após desvio, vou indo para o de TAP. Bono 560 após desvio, vai para o de TAP. Bell 024, Airborne at 07, call departure control, 120.8. 208, Portugal, 024, boa noite, Torreão. Departure, boa noite, Portugal, 024, Heavy, Airborne. Maintaining Salvador Tower. Sorry. Small 95. 895, uma boa noite, 9044. Salvador, departure Portugal, 024, boa noite, Jester Bond. Portugal, 024, ele dá conta que são departure, enquanto ele mantém flight level 350, fly heading now, possible position. Level 350, direct to Kogbu, é Portugal, 024. Voo 9044 no solo 10, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 1, uma boa noite. Direita 211, obrigado, uma ótima noite também. 9044. Obrigado. Zona 70 na Prode, Serra Vitor 366, dista 2510, altímetro 1904. Zona 3520, sua identificação, desce até nível de voo 060, após desvios, voo direto e sábado. 060, após desvios e sábado. 1592, desça até nível de voo 050. 050, voo no 592. É Portugal, 024, fly heading Rebite. Heading Rebite é Portugal, 024, muito obrigado. Então, 3170 na proa do Serra Vitor 366, está autorizado a RNAV 10. É a participação do Serra Vitor 366, visual com a pista.